apenas 3 minutos. Mas eu farei desse tempo melhor. Será o declínio das copas que vai ser o pior. Pesadelo que já tiveram na vida. Tente acordar do sonho e descubra que não tem saída. Como se fosse um comando fechado, lacrado. No local onde vida atormentado. O medo de virar passado toma conta da mente. Aflição, desespero, angústia ele sente. É esse o sentimento que minhas rimas irão provocar em vocês. Dê um rec e repita outra vez. E veja, não tem como acompanhar. Pois nesse flow não sou focado nem pelo radar. Ah, eu falei só pra zoar. Porque tem nego que faz imatecas, novelas do ar. É bem banal e destedão pra rimar. Ainda coloca o dinheiro sempre em primeiro lugar. É o fim do jogo, tente aceitar. Você é fraco pra acompanhar. É o fim do jogo, tente aceitar. Você é fraco pra acompanhar. Penso antes de cada verso composto, por mais simples que seja. Quero sempre a certeza de que a rima foi detalhe diante do proposto. Contexto do texto, onde contesto o pressuposto. O bom costume que por eles foi imposto. E você engoliu com gosto, e hoje chama de etiqueta. Aproveita, pois te manterão no posto até aparecer um novo MC com o som adaptado pra TV. Vou te querer na tela, cê vai ver. Glamour, fama quem não quer. Imagina a mulher do jeito, lugar e na hora que quiser. É, mas nada é pra sempre. O preço a pagar vai zerar a sua conta. Correntes de ouro, nada é suficiente. O jogo tá perdido, agora entende. O bem mais valioso foi vendido. E criticava o bó. É o fim do jogo, tente aceitar. Você é fraco pra acompanhar. É o fim do jogo, tente aceitar. Você é fraco pra acompanhar. Preso ao mesmo propósito, quer sair da tempestade. Eu inundei meus pensamentos pra viver uma verdade. O fluxo em vários lugares se mede pelos olhares. Onde seu tom é sinistro, só causou rivalidade. Mas essa intensidade demonstra estabilidade. Agora os pacos se curvam diante dessa habilidade. Total mobilidade que te causa inveja. Passo em falso e já era, mobilidade supera. E às vezes sufoca, enquanto te enforca. Seu lamento não tem volta, as portas não se fecham. Porque eu sou a real prova da sua contradição. O meu instinto é sem menção. Quem fechou nos seus corres são só vadias sem noção. Que eu carrego nas mãos são os meus ideais. E quem tentar atravessar se tornam alvos letais. Eu corro pelos leais, reais nas atitudes que contemplam da virtude de agir pelo certo. E já era.